Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Falou, malandragem. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Falou, malandragem. Puxa o revólver, falou, malandragem. Puxa o revólver,